atende a voz do meu clamor, ó Rei Deus meu, pois eu a ti orarei com mais fervor. Ó, dai ouvidos às minhas súplicas, ó Senhor. A minha meditação elevo aos céus. Na longa noite eu a ti vigiarei. Pela manhã tu ouvirás a minha voz, e no teu tempo com muito fervor eu cantarei. Ó, derrama as tuas bênçãos sobre nós. Casa pela grandeza, em templos teus me inclinarei perante a ti. Guia os meus passos em tua justiça e realeza. Oh, vence o na longa noite eu a ti vigiarei. Pela manhã tu ouvirás a minha voz, e no teu templo com muito fervor eu cantarei. Ó, derrama as tuas bênçãos sobre nós. O Deus eterno não tem prazer na iniquidade. A sua palavra é uma espada e broquel, e extermina este mundo de maldade. Conserva com retidão a quem for fiel. Na longa noite eu a ti vigiarei. Pela manhã tu ouvirás a minha voz, e no teu templo com muito fervor. As tuas bênçãos.